confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas, tretas, tretas, tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna, à destruição do Brazilian Way of Life, é o espaço onde os mortos são fazer os desmascaramentos. Essa palavra é difícil. Os não, desmascaramentos. Não fique acanhado, Alexandre. Não, eu vou conseguir. Os desmascaramentos de alguns dogmas, fazer desabafos sobre a real necessidade das coisas e, obviamente, fazendo isso escrachando e amaldiçoando com todas essas coisinhas nhenhenhê que tentam nos empurrar delas abaixo. Só falava os verbos na forma infinitiva. Faça como eu, é muito mais fácil, cara. É o pior que nem tava no texto. E eu fui inventar, né? Mas é o seguinte, reza aí o velho ditado, né? Que os temas futebol, política e religião não se deve discutir. Eu lembro muito bem que minha avó, nos almoços de domingo, assim, quando as pessoas tentavam botar entre em pauta... uma cachaça e outra. Exato. Tentava-se botar qualquer um desses temas ali em pauta, ela já falava, política, futebol, religião, não se discute. É igual o cu, cada um tem um. E ali já se cessava a conversa, né? Mas enfim, com o mundo avançando aí, e como todo mundo sabe que brasileiro é a raça mais engraçada que existe em toda a galáxia. Perdemos um terço dos ouvintes com esse seu comentário. Mas é verdade. As pessoas conseguem criar aí verdadeiros embates, até em cima de dogmas, de ditados como esse, e as pessoas conseguem escapar disso aí e conseguem criar verdadeiras confusões e guerras e muitas inimizades, botando aí os assuntos política, futebol, religião em pauta, seja na vida analógica, ou seja, né, na vida digital, principalmente, né, o que você vê as pessoas aí querendo se matar, as cores azuis contra vermelhas. Sim, o Facebook tá ali, aceita tudo, cara. Tá, cara, igual o papel higiênico, né? E as pessoas vão criando inimizades, né, por conta disso. Dia de clássico, por exemplo, né, as pessoas ficam discutindo futebol, em dia de jogos importantes, e aí eu vejo também nego postando coisa ali, uma pessoa que tem um lado mais espiritual ali, pro lado do Chico Xavier, daí nego já critica, aí alguém que já posta uma imagem de uma santa, já logo querem chutar aquela santa. E na política é mais fervoroso ainda isso, né? Quando as pessoas vão botando suas posições políticas. A imagem religiosa que eu acho interessante que colocam ali no Facebook é a foto do Jesus do SBT. eu morria de medo do Jesus do SBT. Mas a verdade é que ninguém tá muito afim de aceitar o que é diferente do seu rabo, né? Então, como desgraça pouca é bobagem, a coisa sempre tende a piorar muito. Principalmente, dois desses temas acabam por se misturar, né? Obviamente que tem futebol e religião, sempre se misturam ali, o Kaká levanta a camisa agradecendo a Deus, aí o patrocinador quer matar ele. O Kaká não é mais evangélico? É, acho que ele vai fundar uma igreja dele, né? Alguma coisa assim. É mesmo? Exato. Como é que vai chamar? Sei lá. Os Kakazetes vão estar todas lá, vão ser convertidas, né? Mas, por exemplo, o Vampeta, que é a mistura do vampiro com o capeta, esse cara é da cachaça, da gandaia, da bagunça, sim, né? Sim. E ele disse que ele não curtia muito o Kaká, porque o Kaká era um cara muito, né, fazia oração ali, a pregação, então nem passava a bola na seleção pro outro por conta disso, o Kaká achava que tava tocando a bola pro demônio, né? O evangélico não vai fazer tabelinha com o Cramulhão, né? Não faz o menor sentido. Então, quando as coisas se misturam, obviamente que sempre tende a dar um Everest de merda. E num campo hoje que está muito latente aqui no Brasil, é quando dois desses temas estão muito misturados. Eu estou falando de política e religião. E hoje o nosso congresso, que é considerado o congresso mais caretão da história e com uma bancada evangélica muito grande, a coisa tá pendendo para um fundamentalismo maluco aí, né? Então a gente tem percebido o tempo todo aí parlamentares discutindo, parlamentares querendo matar o outro porque o outro é de uma religião tal, ou porque ele é homossexual e o cacete A4. Então, o Walter Rezende, nessa edição de tema polêmico, digamos assim, vamos falar de política de braços e a abraços com a religião. Eu quero saber, mas por que cacete, já que o Estado é laico, né? Porque até culto evangélico teve esses dias aí no Planalto. Por favor, você que é um Google Man, me explique que desgraça que é Estado laico, porque não é laico cacete nenhum. Exatamente. Estado laico significaria país ou nação sem posição religiosa nenhuma. Exato. Muitos países se julgam ter um Estado laico, e como o Brasil, não são. E tá na Constituição do Brasil. Eu não tenho religião nenhuma. Certo. Certo. Sou a favor do Estado laico. Certo. Na minha opinião, seriamente, não deveria existir feriados religiosos. Você acha que não? Não, não faz o melhor sentido. O Estado não é laico? Sim. Como é que tem lá Natal? Natal não deveria ser feriado. O Corpus Christi não deveria existir. Não tinha que ter feriado. Não faz sentido Eu, se o Estado não, é laico. Mas você está sendo... Carnaval, você não... enquanto político, você seria um político muito radical. Eu já seria um pouco mais democrata. Por que não? Já fazer que de tudo. Pensando que o Estado é laico, por que não fazermos feriados para todas as religiões? O dia então? Do preto, velho. Agradar todo mundo. Zé Pilintra. Sexta-feira do Zé Pilintra. Isso engloba religiões que fazem culto ao demônio. Todas. Religiões afro, o Buda Day. O Buda Day. Eu acho que isso ia agradar todas as religiões, Walter. O dia de Munhá. Você não acha que seria? Você vai viajar esse final de semana? Ah, eu vou. Nesse final de semana tem feriado de Isis. Eu vou enforcar o Tutankhamon. Não seria. Acho que seria melhor, ao invés de acabar com os feriados católicos, porque o Brasil só tem feriados católicos, a gente faz sentido nenhum. Ser um pouco mais democrata e já, ok, o Estado é laico, mas já que você quer fazer um agrado com as religiões, então que faça de todas. Faça de todas, mas não, cara. Vamos trabalhar um dia tá sequer. Que pariu, cara. Olha, eu que é o que tem de religião. Nossa, ia ser um banho de pipoca só. Amanhã eu não venho trabalhar porque é o dia do banho da pipoca. Não, agora voltando à política brasileira, né? Cara, quando fala deputado, assembleia, não sei o que lá, não importa a religião, não importa, me dá um nojo. Eu tenho um nojo de deputado. Eu tenho dois. Na minha cabeça vem um gordo, uma papa, porque deputado tem uma papa gigante, tem gordura no pescoço que desce. Parece, o Raul Gil tá desse jeito. Tá. Parece aí ele o prende como é que chama aquele cara do Star Wars que fala. Exato, eu pensei nele também. Aí ele fecha aquela camisa gola branca dele, que assim fica aquele saco de arroz pra fora do queixo ali, pra baixo. Pariu, esse é um deputado. Tá, fala nojo. Da base. A minha base. Eu tenho que voltar pra minha base. Você tem que voltar, seu f. Pá. Daí ele chega lá. Em Brasília, na terça-feira, ele trabalha terça e quarta, quinta-feira ele volta pra base dele. Ah, eu vou pra base. Exato. Eu acho, Walter, que você não gosta de deputado, mas você deveria se candidatar. Se eu me candidato, cara, eu sou apedrejado no dia seguinte. Primeira coisa, eu vou tirar os feriados. vou acabar com o Natal. Não, você... Você acha que eu vou ser bem recebido? Não, você deveria... Acabando... Você deveria repensar. A minha ideia é melhor, cara. A primeira que vai me matar é a Simone. O cara não vai poder mais cantar. Então, é Natal. Não vai vender um MP3. A festa cristã. Ela já não vai poder fazer isso. Você falou pra eu ser candidato. Sim. Tá. Aí você fala, Walter, não tem jeito, você vai ser... Eu vou ser seu cabo eleitoral também. Vamos. Eu quero você ser puxa-saco. Vamos lá. Eu vou na contramão de todas as religiões. Qual a tua plataforma? O Satanás. Só pra agredir aquele pessoal de religioso, não tem porra nenhuma, fala que é cristão e vai contra a maré dogmática do cristianismo. Sim, você... Entro lá cheirando enxofre. Quando eu for votar, vai subir aquela nuvem amarela de enxofre. Lembra de uma vez no congresso da ONU, como é o nome do finado presidente da Bolívia, da Bolívia não, da Venezuela? Hugo Chávez. Primeiro falou lá no parlamento da ONU, falou o Bush, foi falar o Hugo Chávez, ele deu uma benzida e falou, cheirando enxofre. E esses dias o cara que assumiu no lugar dele lá, o Maduro, no lugar do Hugo Chávez, disse que viu uma imagem numa pedra do Hugo Chávez, já querem beatificar a pedra e o cacete. Não, cara. A política usa muito a religião. A África também. E na Irlanda o bicho pega, a gente sabe disso, protestantes e católicos, o bicho pega também. O YouTube conseguiu vender tanto disco por conta da... Graças a isso. No Oriente Médio, amigo. Nossa! Ali o bicho pega, filho chora, mas não vê. As religiões... que eles brigam, não pregam nada disso. Não? Não tem nada a ver. Nada a ver. O islamismo, cara, é uma religião bacana. Bonito, exatamente. É exatamente, legal, cara. É paz, aquilo prega paz o tempo todo. Total. Aqui os caras vêm, distorcem tudo, começam a cortar a cabeça, jornalista. Uma mulher ousa olhar pra um homem com um olhar de desejo lá pra você ver. Eles enterram ela só com a cabeça pra fora e metem pedra, cara. Paralelepípedo e mais paralelepípedo na cabeça da coitada. Como eu já disse aqui, a gente falou uma vez sobre política, horário político, e eu disse que eu acompanhava muito horário político, eu sempre gostei de ficar ouvindo, né? Eu me lembro... Desde a época da Lei Falcão, sempre gostei. Luiz Inácio Lula da Silva, curso primário, ex-torneiro mecânico. Sempre gostei. E aí eu me lembro de um candidato, acho que Justo veríssimo. Desse naipe. Mas ele é assim, não, olha, eu sou o único candidato das religiões afro-brasileiras. E se você for olhar, de fato, o Congresso Brasileiro... E ele não ganhou, obviamente. O Congresso Brasileiro não tem, né? Ele é muito formatado por bancada católica e bancada evangélica. O Brasil, que é o maior país católico do mundo, reza a lenda aí, também tem muito evangélico, né? E esse cidadão, obviamente, coitado, não conseguiu se eleger. Porque eu tô imaginando ele carro... com a roupa branca. E na hora de dar o discurso, baixa uma entidade dele. Baixa o Ulisses Guimarães. Eu vou ser um constituinte, me respeite. Seria curioso. Mas eu tive uma ideia para ministro da saúde. É. Aquele cara que faz... O Fritz. Dr. Fritz. Que faz cirurgia espiritual. Aí, cara, que ótimo. Miss Fritz. Não, tá vendo? Nós precisamos de mais representantes das religiões afro lá, cara. Seria importante isso. Então, e eu imagino também outras leis que de repente os caras poderiam instituir. Tipo assim, baixar o imposto da Jamel. Ela tá muito caro pra fazer um esbar. Derrubar o embargo pra charuto cubano. Pode crer. Geneticistas trabalhando em prol da criação de mais galinhas pretas. Bolsa tigela de barro. A coisa poderia ficar mais interessante. Exato. Mas é aquilo que você falou, né? Que um país laico é aquele que segue o caminho do laicismo. Que, na verdade, o laicismo é uma doutrina, né? Aquele que segue do lascivismo. O laicismo é a doutrina. Obviamente, a religião não deveria ter influência nos seus estados, como o Walter falou. E, inclusive, o laicismo foi responsável pela separação da igreja e do Estado. Isso ganhou muita força na Revolução Francesa. Quem faltou nas aulas de história não captou, mas agora já está sabendo. Mas, Walter, você tem alguma nota de real aí, por exemplo? Porque desde que eu me lembro, por gente, notas de dinheiro vem lá. Deus é louvado. Ou seja... Deus seja louvado. Deus seja louvado. Sim, sim. E no dólar tem o olho que tudo vê. Não, e tem em God We Trust. God We Trust e tem o olho que tudo vê. Tem. Que aí já se mistura com outras coisas. O que é? Né? Maçonaria. Maçonaria é religião? Não, iluminismo, né? Illuminati, exatamente. Illuminati. Que dizem que tem uma mistureba com... Algumas pessoas falam que os Illuminati têm a ver com os reptilianos, tem a ver com os satanistas. Dizem que o Bush se transforma no cumprimento Illuminati, o cara dá uma linguada bipartida. É, pode crer. Dá uma balangada no rabo, assim, dá uma rabada. E aquele da engrenagem, Alexandre? Os rotarianos. O que é rotariano, cara? Eu conheço um cara que é rotariano. Eu não entendo a engrenagem, porque você vai em toda também a cidade. Tem uma porra de uma engrenagem do Rotary Club. E o cara do Rotary tá metido... Sou do Rotary. Tá misturado com a igreja, cara. O que faz o Rotary Club, Eu também não tenho a menor ideia, cara. Tem um perto da sua casa. Você deveria qualquer dia bater lá na porta. Tem, cara. Tem um Rotary Club ali perto da sua casa. A gente tá falando aqui um monte de coisa, a gente tem que dar soluções, né? Temos que ser pragmáticos nessa. Sim, porque a gente só fica levantando o problema e não parece resolve. Que nós somos acéfalos, né? Exato. Que não tem coragem de fazer. Porque só apontar o problema é fácil, né, sim, cara? Sim, então vamos tentar dar soluções. Práticas. E fáceis de se realizar. Vamos assumir essa porra. Não é um país laico mesmo. Não é, e vamos dividir por religiões. Dividir o país por religiões. Por religiões. Certo. Os paulistas, os coxinhas. Sim. Os coxinhas. Que vão na igreja. Que vão todo na igreja, domingo. Que ganham mais de 25 pratas por mês. Formaria um outro país. Ah, é? O Vaticano do Sul. Aí fica. Aí os paulistas ficariam ali balançando aquela bolsinha pegando fogo. Sim. Como é que chama aquilo? Isso é um incenso. Acho que é incenso aqui. Incenso. Já o Pernambuco. E assumiu o Rastafari. Maranhão também, viu? Pernambuco, Maranhão. Iam formar um estado... E vai ser o Cânhamo do Norte. O quadrilátero da maconha. Olha só, Rastafar, man. Ou já. Ou diabo. A Bahia é óbvio. A Bahia é meio que óbvio, realmente. Vai ser a macumbalante. É verdade. A região sul, Walter, também já é um pouco óbvio, né? Muito alemão, né? Todo mundo meio lutero ali, né, cara? Sim, o estado luterano. É, aí. Boa ideia. Lá na Amazônia, poder já assumir a pagelança, o né, daime, cara? O daime. Vai ser a nação daime. República Federativa do Daime, cara. Lucélia Santos pra presidente. Lucélia Santos, pra onde anda aquela mulher, cara? Não sei que fim levou. Pegou ônibus um tempo atrás aí, então, Lucélia Santos de longe. Pô, eu lembro eu dela. Eu pego o trem direto e ninguém põe no jornal. A última notícia dela era do Daime, né, até então. Todo mundo sabe que o Rio é o estado mais evangélico do Brasil, né? O Rio de Janeiro? Eu achei que foi São Paulo. Não. Porque, cara, no meu bairro, o que mais tem é pizzaria e igreja evangélica. E cabeleireiro também. Os caras pegam qualquer portinha e transformam numa igreja. Não, e o cara já... Não. O dono do estabelecimento, ele coloca assim, aluga-se para pizzaria, igreja ou cabeleireiro. Pode ver. Eu não sei por que tanto cabeleireiro, porque geralmente o cabelo do pessoal aí, tipo, certas igrejas são caprichados. Não pode fazer muita coisa. Tem que ficar comprido, não pode cortar as pontas, não pode não sei o que. Não pode fazer nada, né, cara? Eu não sei quais as igrejas que não permitem isso. Perna peluda. Walter, a gente recebeu um e-mail aqui da Carol Miramoto, abre aspas. Um tio meu fez fortuna no Japão e voltou para Mogi. Mogi, ela não colocou se é Mogi. Tem cidade chamada Todos Mogi. Todos os Mogis são repletos de japoneses. Não importa se é das Cruzes, Iguaçu ou se é Mirim. E Londrina também tem bastante. Gente, eu vou te contar uma história aqui. Uma vez, eu e Alexandre, quando tínhamos um programa de rádio, já falamos aqui, viajávamos muito. E uma vez a gente foi para um evento em Londrina. E ao invés deles mandarem passagens aéreas, mandaram passagens de ônibus. Puta que pariu. Aí a gente muito chateado, fomos, não dá nenhum preconceito em quem anda de ônibus, tudo contra os ônibus. Principalmente, tudo contra os ônibus do norte do Paraná, principalmente. A gente pegou um cataloco que ia pingando em todas as cidades. Uma viagem que era pra durar 8, durou 26, né? Exato, só quando a gente entrou no ônibus só tinha japonês. Só. Aí o Alexandre olha e fala assim, puta que pariu, tá parecendo o Kasato Maru. Que é aquele primeiro navio que trouxe os imigrantes do Japão pro Brasil. E todo mundo ouviu. cacete. Enfim. Inclusive, nossa ouvinte deve ser de lá. O Eduardo lá do Japão, essa hora tá desligando iPhone dele. Então, abrindo aspas de novo. Um tio meu fez fortuna no Japão e voltou para Mogi a fim de fazer carreira política. Ele queria ser prefeito, depois deputado estadual, e se abusar, chegar até a governador. Olha só. Governador da República do Vaticano? Exato. Mas a carreira dele não durou nada. Na primeira candidatura, ele gastou muito dinheiro na campanha. Porém, havia um outro candidato com forte apoio da Igreja Católica. E quando viram que o meu tio tinha chance de vencer, começaram a apelar para o fato do meu tio seguir a doutrina budista. Logo, a população de Mogi não aceitou o fato de ter um prefeito católico. Mas o pior foi a ligação que um dos padres fez em um discurso a favor do outro candidato. Ele disse que budismo era uma religião de pederastas. Por quê? Você quer confundir com bundismo? Eu nunca entendi o que é o budismo. Na minha cabeça é esfregar a mão na barriga do Buda. Do Buda e pra ver se ganha uma grana. Comer arroz no final do ano. Uma vez um tio meu ganhou um Buda numa rifa de firma. Não, ninguém. Ganhou ninguém, um Buda. Ninguém entra numa rifa pra ganhar um Buda. Se você estivesse trabalhando, alguém chegasse... Ah, Alexandre, compra aqui pra ajudar a minha mulher essa rifa. Ah, qual é o prêmio? Um Buda. Você compraria? Não, lógico que não. Tanto que ele pegou e deu esse Buda pra minha mãe, né? E a minha mãe botou aquele Buda lá. Daí ficou aquele Buda, do lado é mais Jesus Cristo. Olha só. Vocês esfregando a barriga. E aí, cara, qualquer moeda que você achava naquela época... O monoteísmo não imperava naquela casa. E Buda, e eu não sei porque diabos fazia-se a correlação de que passar a mão na barriga do Buda dava uma uma grana, né? E aquela época, nos anos 80, moeda não valia nada, né? Não que hoje também vale alguma coisa. Moeda, eu falo no, os níqueis ali, sim, né? Sim, sim. É. E aí, qualquer moeda vagabunda que a gente achava naquela época, sei lá, jogar pro 10 centavos de cruzado novo, botava embaixo da barriga do Buda ali, cara. E ficava esfregando a barriga daquele Buda. Até que um dia eu dei uma bolada naquele Buda. Buda teve uma ereção. Dei uma bolada naquele Buda, meu amigo. Foi pro chão. E aí, acho que a minha mãe achou que ele nunca ficou rico por causa dessa desgraça. A tragédia suburbana envolvendo religiões orientais. O Alexandre tem um e-mail aqui. Deve ser lá da República do... Como é que chama lá? Dos Lutérios. É, do... acho que é lá dos Lutérios. É. Porque é Carlos André... Schroeder, sei lá o nome desse cara. Abre aspas. Sou sociólogo e passei um ano no sertão entre a Bahia e o Pernambuco. Olha, da República de Djá. A Djá com a Cumbalândia. Ficou por lá no Pernambuco e Bahia estudando a influência das religiões na vida das pessoas. Ô Carlão, você não tinha muita coisa pra fazer não, né, amigão? Enfim, a coisa é tão absurda que candidatos a prefeituras de pequenas cidades muitas vezes compram votos pagando excursões para a população irem a locais sagrados como Juazeiro do Norte e Aparecida em São Paulo. Isso para os católicos, mas as religiões protestantes têm crescido muito nessas regiões. Muitos candidatos já têm bancado excursões até o Templo de Salomão na Igreja Universal. São Paulo, que loucura, que beleza, cara. Falando em religião, eu falei pra você que a Patrícia abraçou um cadáver uma vez. Abraçou? Como assim? A gente foi num mosteiro ortodoxo. Um cadáver que não da família. Não. Morre alguém da família, nego, você abraça, chora, beija, né? Não, se não, pense. Não. Eu nunca botei a mão no cadáver, cara. Cara, uma igreja. Pra falar que nunca botei a mão, peguei um rato hoje, tava morto, que meus cães mataram. Igreja ortodoxa. Se eu fosse religioso, eu seria de uma igreja ortodoxa, porque tudo é levado a ferro e fogo. Exato. Olho por olho, dente por dente. Fui com a Patrícia num monastério ortodoxo. Tá. Entre a Sérvia, Montenegro e Bósnia e Herzegovina. Acho que é monastério de Ostrog. Meu montenegrino é terrível. Olha só como o negócio é hardcore. Uma que a gente chegou lá, tinha um molequinho lendo a Bíblia ortodoxa, que eu não sei o nome. E ele deu uma gaguejada. O padre, de barba gigante e batina suja, não pensou duas vezes. Já deu um tapão no meio da cara dele. Eu falei, ô louco. Aí... Pra você ter uma ideia, o monastério, ele tinha o santo padroeiro. Tá. Você acha que era uma imagem do santo que tava ali? É. Que era uma estátua? O cadáver dele tava lá. Sério? E as pessoas enroladas no manto e as pessoas iam pra... Mas ele tava dentro de um pó de maionese, embebido em éter? Num caixão, numa mesa. Como? Enrolado num monte de pano nos ossinhos lá, sei lá como é que era. Ia. Aí a Patrícia não sabia o que era, foi lá, abraçou e beijou. Sério, ela só viu que acho que quando o ossinho saiu pra fora... Beijou a testa, viu um pedaço de pele e botou de novo no lugar. Pois é, cara. Aí não, puta, pra chegar nesse monastério é terrível, porque é uma estrada que você vai costeando a montanha. A estrada é fantástica, só que não tem guarda-reio. A qualquer momento você pode despencar num abismo. Estrada da morte. Total. Sabe aqueles caminhoneiros do gelo? Sim. Que os caras passam numa estradinha quase caindo no abismo. Estrada da morte chamam. Exato. É aquilo. Que loucura, só, cara. Só que tem asfalto. E você dirigindo? Subi. Oh, que loucura. Com o maior cuidado e tal. Na volta, quando eu tô descendo, acho que eu fui tocado pela religião, alguma coisa assim. Eu olhei na estrada de longe. Eu achei que fosse um monge que tivesse feito voto de pobreza. Tá. Porque o cara tava todo maltrapilho e tal. Eu falei, é um monge. Parou o carro? Parei o carro pra dar uma carona. O cara abriu a porta, era um bêbado, todo sujo, todo fodido. E ele entrou no carro, pá, fechou a porta. Ele falou alguma coisa em sérvio pra mim que eu não entendi porra nenhuma. Aí a Patrícia falou assim, não acredito que você parou o carro pra esse bêbado. Olha, aí ela... a Patrícia, ela deve ter pensado, é uma imagem, foi Jesus, ele toma várias formas. Aí o cara lá atrás falando em sérvio e eu não entendendo porra nenhuma. E a Patrícia me xingando, na minha cabeça ficou um inferno, assim. Todo mundo falando dentro da minha cabeça, me xingando. Que loucura, tá, cara. Tá, que pariu. Eu só sei que eu levei o cara até lá embaixo, abri a porta. O cara não queria sair do carro. Aí queria vir pro Brasil. Aí eu parei num lugarzinho afastado que ninguém tava olhando. Eu falei, se ele não descer, eu estanco ele na porrada aqui agora, cara. Eu já abri, sabe quando você abre, já metendo. Tirei ele de dentro do carro, dei um chute no rabo dele. Olha só, Walter Rezende. Ouvintes do Academia Brasileira de Tretas, dê um curtido na nossa fanpage no Facebook, aí vocês vão se ligar o que, que vai acontecer na porra do próximo episódio do nosso podcast. Nosso e-mail é academiadetretas@gmail.com. Mande sugestões para próximos episódios. Nosso podcast está hospedado lá no SoundCloud. Semanalmente a gente faz as atualizações, geralmente no domingo. E se você tiver uma banda, entre em contato conosco, que ela pode rolar nos BGs do nosso podcast. Qual é a banda desta semana, Alexandre? Na verdade, não chega a ser uma banda, é uma moça, a gente recebeu. Eu tô vendo a foto aqui, parece a Rita Lee, no Contra a Luz. Não, é a. Inclusive, o nome dela é Lourdes da Luz. Seu ziriguidum, encaixa bem com o meu, que é bastante incomum. Nem é só mais um, mas vai com calma que meu corpo não é de adamante um. Seu ziriguidum, encaixa bem com o meu, que é bastante incomum. Nem é só mais um, mas vai com calma que meu corpo não é de adamante um. Seu ziriguidum. Temos um outro e-mail aqui do Renato Cabeça. Moro na Grande São Paulo e aqui na minha cidade o domínio é total do padre, que já está na igreja matriz há mais de 30 anos. Opa, opa, opa, será que eu sei de onde ele está falando? Só são eleitos candidatos apoiados por esse padre. A merda disso é que ele faz o que quer na cidade. Fecha ruas para as procissões, faz festas católicas barulhentas, tudo isso passando por cima das leis. Os carros que vão para a igreja estacionam em ruas onde deveria ser proibido estacionar. Mas a prefeitura não faz nada e ok, tudo a favor do padre. Ele manda e desmanda. Até a região onde rola a prostituição, foi ele que definiu onde deveria ser. É mesmo? A curiosidade disso é que as moças de vida fácil e até os travestis foram realocados pela prefeitura para uma praça mais afastada do centro e da igreja. Praça essa onde, curiosamente, fica a casa do padre. Que beleza! Estranho, né? Não vou falar mais nada para não ser excomungado, mas para mim esse padre está legislando em causa própria e ele talvez tenha mandado essa galera da noite para perto da sua casa para facilitar algumas coisas para ele. Puta que pariu. Qual é o nome do nosso ouvinte, Renato? É o Renato Cabeça. Ô Renato, vocês têm que tomar uma atitude. Quem usa a saia é ele. São vocês não, pô. Mais um.